Pessoal, olha quem tá chegando aí. É o Cid. Cidinha. Meu nome é o Cid. Pessoal, olha quem tá voltando aí! É o Cid! Cidinho! Eu já disse que meu nome é o Cid, porra! Tão, tão, tão.